pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Cair, cair, cair. Próximo. Pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. E tropeçou no céu como se ouvisse música. Deus me pague. Quem pela paz derradeira, quem enfim vai nos redimir.